compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got a nerd mail. Puta que pariu! Caraca, não acredito que eu tô aqui! Cara, saudade de gravar contigo, Gabriel. Merda, hein? Podia ser falta de outras coisas. Tinha tanta coisa boa pra ter saudade. Pô, tanta coisa boa de falar comigo. Putz, grilo, cara. Ah, vá, tu não tava com saudade também? Do Paranerd, não de você. Eu falo com você quase toda lógica, semana. Lógica do Paranerd, porra. É, bom, e... Há tanto tempo que a gente não faz isso que eu nem lembro mais o que, é que a gente fala agora. O que, é que a gente fala agora? Recado é bom. É Gabi, bom. Meu querido Paquidá. Gabi é o seu vovô. Que, o Nerd Undertale? Eu ainda prefiro o Paquiderme Escarlate a Gabi. Beijo, tá, Nerd Undertale? Nelson, um beijo, meu lindo. Cara, como é que o povo faz pra falar com a gente? Por e-mail. Eles podem abrir a boca, falar, que a gente escuta, né? Tá, vou reformular a pergunta. Como é que o pessoal manda e-mail pra gente, Alexandre? Ah, e-mail é bom. O cara pode mandar e-mail para paranerd@paranerdia.com.br ou se o bicho for um tremendo preguiçoso, tem um formulário para o envio de e-mails. Basta a pessoa clicar no simpático ícone de cartinha que tem no canto superior direito ali do Paranerdia, ou então no famoso clique aqui, que tá bem escrito, grande... No texto, esse post, assim, entendeu? Se você é muito novo e não sabe o que é uma carta, é um retângulo com um triângulo apontando pra baixo, assim. Sabe? É, né? Pior que tem gente que não sabe nem o que é um formato de uma carta, né? Que absurdo. É. Como é que tá sendo esse mundo? Mas se a pessoa não tiver afim de mandar e-mail e quiser mandar um piado, um Twitter, como é que faz? É mais fácil o pessoal saber o que é isso hoje em dia, né? Então é o twitter.com/paranerdia, né? É, que também pode ser @paranerdia, pra quem não... Isso. Tade também, né? É, No livro dos rostros, como diria meu querido amigo Exumador, no Facebook, como é que é? É, twitter.com é ótimo, facebook.com/paranerdia. É, e... Quem quiser ajudar o Paranerdia a se manter como um site, como um todo, sabe, isso aqui não é de graça, faça o favor de clicar nos links patrocinados, que eu vou falar um negócio, cara, a partir desse momento acho que eu só vou botar link do seu Saraiva agora, esse negócio de submarino tá deixando muito a desejar. Tá afundando, né? Porra! Tá mais afundado que o próprio submarino mesmo. Tá fazendo juiz ao nome, cara. Fala sério, pô. Eu, hein? E eu quero aproveitar que a gente tava em hiato, eu não pude falar disso. Não é que temos um novo podcast sensacional na podosfera, seu Gabriel Webler? Pô, qual podcast? Me passa o feed dele depois, pô. Cadê? Cara, é um tal de cuidado com a grama alta. Como é que é isso? Não conheço esse negócio, não. Não soa legal, não. Não gostei do nome, não. Você gostou do nome, não? Não, gostei do nome, não. Então eu vou apagar os arquivos do Paranerd, então. Ah, não, faz isso, não. Cara, assim, eu entrei em crise de abstinência e deu merda, né, cara? Deu merda. Cara, isso aí foi ideia errada daquele maldito do Chico. Chico, pra quem não sabe, é por trás dos quatro olhos, né? Exatamente. Ele já falou que ele deixou de mão. Mas de qualquer forma, cara, podcast de review, a gente pega tudo que nego não viu por aí, não vê por aí com frequência e fala sobre aquilo, entendeu? É legal, bacana. Eu, Clarice, o Chico, o Elton, o Marquinho e agora temos o Rodolfo também, que é ele que faz a edição e ele em breve vai, ele tá tomando coragem pra fazer parte dos programas também. Mas diz ele que não quer, faz o quê? Viadagem, foda. E é isso aí, cara. A gente tenta fazer um negócio quinzenal, né? Se tudo correr bem, a gente consegue fazer isso semanal, mas vai demorar muito ainda. E é isso aí. Olha a gente lá, o link vai estar no post. E o endereço? Não, senhor, eu não quero o link no post, não. Eu quero o endereço. Manda o endereço. Ai, caraca, vamos lá. Cuidado com a grama alta. Tudo junto, sem espaço, pelo amor de Deus, né? Não precisa mais dizer isso hoje em dia. .wordpress.com. É bem legal. Dá uma olhadinha lá. Muito bom. Tudo ambientado no estilo Pokémon. Inclusive, depois de ouvir o Cuidado com a Grama Alta, eu senti vontade de jogar Pokémon de novo. E baixei um emulador no meu Android. Eu tô jogando Pokémon Yellow. Ah, é por isso que tu tava jogando aquele dia. É por causa de vocês. Tá. Muito bom. O problema é de vocês. Me ferrei mesmo. E é isso aí. Valeu pelo jabá. Muito bom. E que mais? Já temos recadinhos. Que mais que a gente falta? Ah, sim, não. Eu quero agradecer antes de mais nada a toda a galera que deu uma força, pediu pra não desistir do Paranerdia por conta dos meus problemas. Nelson Derdandertal, meu vovozinho querido da Podosfera, eu te amo muito. A galera do Podtrash, que me deu uma força também pra caramba. Bruno Costa, do Cinéfilos, e o Brunão também lá do podcast em Boteco. Cara, todo mundo, vocês sabem quem são vocês e vocês sabem que eu amo vocês todos. Da maneira mais heterossexual possível. Eu estava esperando uma piada idiota agora, mas pelo visto ele se emocionou. Não, pô, tá falando um negócio sério, eu não vou zoar, porra. Isso aí, porra, eu tava tentando levantar pra tu cortar e pelo visto... Não, tu levantou a bola e ela caiu no chão e ponto pro outro time. Tá bom. Vamos aos e-mails? Porque, acredite se quiser, a gente guardou os e-mails do episódio 61 do Paranerdia sobre Jornada nas Estrelas, a Nova Geração. Um episódio que o Gabriel não foi tão orelha quanto ele prometeu ser, mas o que realmente me deixou muito feliz dele não ser tão orelha assim. Aguarde. Mais versado em Klingon do que eu pensava, eu até fiquei com medo por causa disso. Até parece que eu fiz coisa pra cacete. Eu vou ficar quieto, vai, vamos ler o primeiro. Mas falou mais do que o usual, né, puto? Ah, cara, não. Não tem isso tudo, não. E o primeiro e-mail, eu já aviso. Eu vou ler. Não vou fazer o jabá dele daquele jeito de novo, não, porque eu quase morri sem ressinhar. Não é você que vai ler. Para aí, que não é você que vai ler. Quem vai ler sou eu. Ah, tá. Me diga quem é que mandou. Mas eu não vou fazer porque eu não vou cair de apagado sem ar aqui, meu irmão. Ah, só diz quem é que mandou. Eu faço o jabá, porra. Foi Eduardo Coiso, rapaz. Aquele sem vergonha. É, nosso querido amigo Eduardo Coiso. Acesso Alexandre. Eu lembro quem foi que falou isso pela primeira vez, acho que foi a galera lá do Internet de Escada, que agora todo mundo só chama Eduardo Coiso de Eduardo Coiso. Eu não lembro se foi Internet de Escada ou se foi a galera do Tosco Chanchada, mas isso é um bando de maluco de qualquer maneira, né? Muito pois bem. É. E o Eduardo Coiso, que é de 1000 podcasts diferentes, né? Ele é do internetdescada.com, dimensãonerd.com, cinemasmorra.com.br, destino.ona.com.br. E além disso, ele tem 33 anos, mora em São Paulo e não faz porra nenhuma da vida, porque pra gravar tanto podcast assim, ele deve ser um desocupado completo, né? Ele é do grupo do LX. É. Vai arrumar tempo pra ouvir podcast assim no inferno, meu irmão. Ah, não. Bom, ele diz o seguinte: amigos Nerdmaster e Gabriel, viu? Tu tá aí, viu? Tá sendo ficando famoso você. Que merda. Que excelente podcast foi esse com a presença de Marcelo Dior, do Quadrante Alpha, o qual sou muito fã. Eu também fiquei muito fã daquele podcast. Eu considero a série animada cânone, sim. Afinal, aparece muita coisa lá que continuaram no universo televisivo e dos filmes. O melhor capitão pra mim é o Kirk, pois ele pensa muito com o coração. Por isso que dá merda, cara. Deixar o coração pensar, tá certo, né? Fazer o quê? E dá cara a tapa O que importa é salvar a Enterprise e seus companheiros da Frota Estelar. O que você acha disso, Gabriel? Cara, eu sei que o Kirk, como capitão, não deve sair da nave. Ponto. Continua. O personagem que eu mais gosto é o Data. Acho ele muito divertido e interessante. Eu conheci a nova geração na videolocadora, a extinta C&C Video, também conhecida como SIC Video em alguns países. Lançou a primeira temporada completa em VHS. Lembro que ficava junto com a série baseada no livro-filme Guerra dos Mundos na extinta rede de locadoras Real Vídeo. Caraca, coisa, tu é velho, hein, meu filho? Ah, eu monto um pouquinho de poeira aqui, mas tá tudo certo. Poeira? Um mofo! Poeira é pouco! Caraca! Foi quando estreou na Manchete, mas ela exibia vários episódios no começo da série, e após um tempo a Record começou a exibir a série e trouxe mais temporadas, o que foi sensacional. Existem muitos episódios com um roteiro belíssimo. Acho que só perde para Deep Space Nine nesse quesito. Olha, eu até concordo, cara. Deep Space Nine tem uns roteiros bem fodas mesmo. Os episódios mais importantes de todas as séries eu assisti nas convenções da Frota Estelar Brasil em São Paulo. Não. Puta que pariu, ele vai em convenção, meu Deus do céu. Cara, ele vai em convenção, cara. É surreal demais. Tipo, você ir numa Comic Con é uma coisa, porque você tem vários gêneros ali. Você ir, sei lá, numa Brasil Game Show, você tem vários gêneros ali. Mas ele vai em convenção de estar... De, caraca, aí, meu irmão... Meu Deus do céu, não, vai, continua. Eu vou acabar zoando ele de forma errada. Você sabe a história que foram os trekkers que começaram com essas brincadeiras de convenções. Sei. O pior que eu sei que é, eu sei mesmo. Adorava passar um sábado inteiro cheio de trekkers. Essa frase não solta num comentário é tão ruim. Você não consegue perceber o nível de ruindade dessa frase. Vou o texto, cara. Ele já ganhou meu respeito porque ele ia. Ele vai em convenção, então ele ganhou meu respeito. Tá bom. E com excelente conteúdo do mundo da ficção científica. Não vou me alongar no e-mail, mas parabéns por esse belíssimo cast que venha sobre a nova missão. É, muito bem. Esse foi Eduardo Cosso, meu querido e multifacetado amigo dos podcasts da vida, né? Muito bem. Quem mandou comentários pra gente, Gabriel? Leia o primeiro, por favor. Foi o Sem Vergonha, do Fernando Minotto. Aquele comparsa. Assim como o nego fala que eu sou o seu comparsa, ele é o comparsa do LX. Cara, na boa, ele escreveu, acho que até mais que o Corso. Sério, ele escreveu o seguinte, o comentário. Bom dia para nerdianos. Para nerdianos. Para nerd o quê? Para nerdianos. Não sou grande fã da série, mas ouvirei para adquirir maior conhecimento. Abraços. Isso, garanto, é Tebilu, né? Tebilu manda um abraço, viu? Eu garanto que não incluiu nada. Não. É, tá tudo bem. E falando no maldito, o próximo comentário é dele, né? O LX. Ele falou lá, aê, arrumei uma versão pra frase com 140 caracteres, veja se vale. Quero ganhar a réplica do tricorder de Jornada nas Estrelas, que, sem o E, só o Q, só a letra, né? Que o Paranerd e o Taverna Ogro estão sorteando. Saiba mais, com sinal de mais, assim, em endereço. Que isso foi pro... Porque eu tinha feito uma frase um pouquinho maior que não cabia em 140 caracteres. É feio! Deixa pra lá. Do episódio falou o seguinte, grande episódio, excelente participação no programa. Não sou tracker, mas como sempre digo, uma boa conversa prende até surdo. Abraços a LX. Olha, até que ele não foi tão ofensivo, né? Muito obrigado, viu, seu LX? Muito obrigado pela sua participação. Qual é o próximo, Gabriel? O do Tuco. E ele botou o seguinte, a série quando criada por Gene Roddenberry, Era para ser o quê? A nova geração. É, deixa pra lá. É, você pode ver isso no episódio piloto, que possui um ritmo totalmente diferente do resto da série clássica. Ela foi rejeitada pela produção. A luta e os beijos foi Quem? Foi imposição da produção? Como assim? Sério? Uhum. Nossa. O Holodeck parece... aparece primeiro na, que? Na série anime, mangá Yamato. Cara, eu sinceramente não entendi lufas desse comentário do YouTube. É, eu também não. E olha, eu descobri uma coisa esses dias agora. Que eu lembrei quando a gente gravou o programa. Eu descobri que o StarTAC, ele foi inspirado naquele transmissor do Star Trek. Ah, cara, fala sério. Isso, eu e o Pastor Quebom comentamos isso no episódio da série clássica, porra. De novo, aquele episódio de 3 horas que eu dormi ouvindo em 10 minutos. Ah, filho da mãe. Canalha, maldito. Cara, eu só me mantive acordado nesse programa, na gravação desse programa, porque eu tava falando com vocês. Eu não tava só ouvindo. Ah, tá. Aham, tá bom. Mas é sério, eu fiquei bobo. E o próximo agora, você vai falar o nome dela e eu vou completar, por favor. Tá. Filha da puta, já tô vendo o que ele vai aprontar. A próxima é uma ouvinte. Sim, nós temos ouvintes meninas. Olha que beleza. Ela se chama Mariana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana, maldita conta pintadinha. Tá bom, né? Maldita galinha pintadinha. Temet, galinha. Eu estou inclusive olhando agora para o DVD da galinha pintadinha e se meus olhos tivessem lasers, ele estaria queimado. Maldita. Bom, o que a Mariana falou? O que me irrita na nova geração são os Klingons fazendo parte da Federação. É isso aí. Eles é isso aí. Podiam até... Klingon estar... que é Klingon tem que bater e sair na porrada com o humano e com a outra Federação. Posso continuar agora, Santa? Pode, eu dei o piti, eu tô apoiando a menina. Muito obrigado. Eles podiam até estar em paz com a Federação, mas fazer parte da Federação nunca achei que fosse algo natural. Federação, Federação, Federação. Acho muito forçado. O Márcio Neves Machado, que vai ser o comentarista do próximo comentário, ele retrucou a Mariana dizendo que os Klingons não são parte da Federação. Eles são apenas aliados da Federação. Eles não são... eles não têm... vamos dizer, cadeira cativa na Federação. Eles estão apenas como um império aliado. Muito bom. Não é bom, porque o Klingon, que é Klingon, mastiga. Eu vou ficar quieto. O próximo comentário é o do Márcio Neves Machado, como você já deu a levantou a bola. Ele botou o seguinte. Vou colocar uma polêmica aqui. Jornada nas Estrelas da Nova Geração é a melhor série de Star Trek de ponto. Ele botou isso. Ele botou em caixa alta, por isso que ele se empolgou assim. Tem que fazer tem que dar ênfase ao texto, né? Reconheço lá que a série clássica tinha seu valor. Kirk é fodão, Spock é legal, McCoy é gente fina, mas na boa, TNG é melhor. O que é TNG? The New Generation. Olha. Continuando. É que a série clássica é chamada de TOS, que é The Original Series. E a série Nova Geração tem NG, The New Generation. Muito bom. E vem aprendendo, mas isso foi inútil pra mim, então deixa. Nem levo em conta os efeitos especiais ou maquiagem. Isso daí é natural do avanço das técnicas, mas os roteiros eram muito melhores. Quem aí não adorava os conflitos que o Q inseria? Quem era Q? Que era o Kill, era um personagem, você não lembra, um personagem que a gente comentou que o cara era onipresente, onipotente, era quase um deus e ficava enchendo o saco da galera da nova geração? Não lembro. Tá, então tá bom. Tá. Ou os episódios centrados no Data, na sua tentativa de querer ser cada vez mais um humano, tem episódio melhor do que aquele do julgamento para determinar se o Data é ou não um ser vivo? Ou então aquele que ele cria uma filha para si? Geniais, não? Muito bons. Apesar de não ser meu favorito, mas são episódios realmente muito bons. Atenção para a ênfase de novo no texto. Darmok! É porque ele botou isso assim, né? Mas o que? Ele botou em caixa alta e botou aspas e um monte de exclamação. Tem que ser assim. Eu amo esse episódio. De longe, um dos meus favoritos. Outro bem interessante é a da sétima temporada, Lower Decks. 100% centrado em quatro personagens secundários e a visão deles sobre o que diabos acontece na nave. Eu podia falar esse inglês e ia botar um monte de palavra no meio. Uma vez que os quatro eram de patentes inferiores, eles não sabiam muito do que acontecia nas decisões do alto escalão ao redor do capitão. E você fica tão perdido quanto tão perdido quanto, montando o quebra-cabeças aos pouquinhos, conforme vai observando as coisas que vão acontecendo. Muito bom. Cara, eu amo esse episódio do Lower Decks também, ou Com Vezes Inferiores, aqui no Brasil, cara. Muito bom mesmo. Legal. Bom, eu estou comentando só pelo tema em si. Estou começando a ouvir o cast agora. Seja bem-vindo. Segue o cast. Observação. Em outros comentários, ele disse também que ia mais... E gostava mais do Picard. Picard. Ah, legal. É que eu perguntei, já que ele quis ser mamilos, falando que a nova geração é a melhor Star Trek de todas, né? Aí eu falei, então, Kirk ou Picard? Picard, lógico, porra. Óbvio, né? Bom, o próximo comentário é de Madame Dona Ira Croft, lá do... mundo freak, né? Muito, adoro aqueles caras. E eles falaram o seguinte: a Dona Ira mandou o seguinte: caraca, esse cast ficou muito foda! Foda com H no final, ainda por cima, porque é foda. Primeiro, pessoas como Alexandre e Fat Frog, vocês ainda irão me convencer a assistir essa série, porque a maioria de podcasts sobre esse assunto, um ou dois, ou os dois, estão sempre participando. A gente é muito convidado, eu e o Fat Frog, para podcast sobre o Jornada nas Estrelas. Né? Parabéns pelo convidado, Marcelo. Eu gosto muito do Terceira Terra e fazia tempo que não ouvia. Beijo para você também, sua linda. Quem mandou o próximo, Gabriel? Esse aqui ou foi o Léo ou foi a Kel. Foi o Léo. Um ou outro, ele postou como Action Nerd, né? Fazer o quê? Ele botou o seguinte: ainda preciso colocar os caches em dia, sincero. Eu não entendi isso. É porque ele tava com os caches atrasados na época do episódio 61. Ah, mas eu ganhei a promoção? Ele ganhou uma das camisetas da Fiction Corporation. Legal. É, ele ganhou, e eu até brinquei com ele que enquanto ele não botasse os casts do Paranerd em dia, o prêmio dele ia ficar retido. Você já mandou pra ele? Droga, já, pedi relatório. Colocou assim, tem que pedir relatório, cara. Pede um e-mail assim, gigante, sabe? Um documento em Word com 70 páginas, descrevendo o que ele achou. Ah, é, isso aí é uma boa. Aí, o Léo, manda. Devolve a camisa. Não vou ver a camisa, não. Fica com a camisa, mas manda aí dizendo o que você achou da camisa, né, seu puto? Ora bolas. Bom, e o próximo comentarista é o meu freak favorito de coração, o Thiago De Portal Soares, que não contente em participar do cast, ele ainda mandou o seguinte: e aí, meu querido Nerdmaster? E aí, seu Thiago De Portal? Tudo bom com o senhor? Antes de mais nada, muito obrigado mesmo pelo convite, fiquei honrado de mais uma vez participar deste interessante debate. TNG é um assunto tão extenso que mesmo com 2 horas de programa faltou muita coisa, é verdade. Só mencionamos rapidamente os Borgs, não falamos do papel dos Romulanos, do Kill, dos relacionamentos dentro da nave e muitas outras coisas. Mas isso não é ruim, já que assim os ouvintes vão ter o prazer todo especial de ir atrás da série, porque vale muito a pena. Não contava com minha astúcia, Thiago. Mais uma vez, parabéns pelo programa, um grande abraço. Beleza, próximo, Gabriel. Esse tá sempre por aqui. Eu acho que nem precisa mais ler os comentários desse cara, não. Lê, cara. Tá sempre aqui, cara. É o Drug, cara, ele botou o quê? É falar pra você que não, eu não assisti quase nada da nova geração, somos dois. Conheço os personagens como não podia deixar de ser... Né? Mas assisti pouquíssimos episódios, se é que não assisti só um ou outro filme. Eu lembro da Baleia, e não é dessa geração, né? É. Uhum. Ah, tá, muito bom. Neném, mas tenho que discordar completamente de você, amigo Nerdmaster. O melhor capitão de todos, sem dúvida, é o capitão Malcolm Reynolds. Eu não sei quem é o capitão Malcolm Reynolds. Você sabe quem é o capitão Malcolm Reynolds? Se você não sabe, por que você tá pensando pra mim? Ah, eu sei lá. Agora, de repente, me deu até vontade de ir no Google saber quem é o Capitão Malcolm Reynolds. Ctrl T, Ctrl V. Atenção, Capitão Malcolm Reynolds. Ele é do During the Space. Mal Reynolds, personagem fictício do grupo que lidera personagens principais da televisão. Ah, do Firefly. Ah, porra, o Firefly, só podia ser. Tá, eu até gosto do Firefly, mas eu nem lembrava do Malcolm Reynolds, mas tudo bem. Tá vendo quem é agora. Tá. E o último comentário que nós temos para ler é do senhor Paulo Castro. Ele diz o seguinte: olá, Alexandre, torço para que tudo se resolva da melhor maneira possível. O hiato já estava em vigor quando ele mandou isso. Até lá, aguardaremos ansiosos pelo seu retorno aos podcasts. Estamos aí, gostou? Oi, Paulo. Eu prometi que ia mandar um e-mail, mas infelizmente não deu. Como diria o Kiko, não deu. Pois confesso que não assisti muito Jornada nas Estrelas, uma vez que sou mais fã de Guerra nas Estrelas. Faz você muito bem. Bom, você faz muito bem, Paulo, de ser mais fã do Guerra nas Estrelas. Eu sou fã de ambos e eu fico feliz. Espero que você esteja feliz com o retorno do Paranerdia. Bom, acho que tá bom, né? A gente já leu tudo que tinha pra ler. Vamos agora tomar vergonha na cara e voltar com tudo, né, seu Gabriel? É, agora os puxos voltam. É, né? Vamos também mandar também alguns para começar o dia direito, né, seu moço? É, cara, assim, eu não tenho nem o que falar mais, tô sem graça, mas tudo bem. Tá, sabe que tá devendo pra caralho, né? Pois é, né? Tá bom. E ficamos por aqui. Fiquem agora com um surpreendente Nerdmaster. Recomendo. O Gabriel sabe por que que ele é surpreendente e não vai contar agora, né, Gabi? Até porque se eu contar, a mágica da edição vai cortar. É, com certeza. E um Crônicas Nerd que também vai estar sensacional, sobre aquele conto do ratinho Michel, que é muito bom conto, mas vocês têm que ouvir o que Lucas Amura nos presenteou neste conto. Cara, tá muito, muito, muito foda. Até aí, até daqui a 15 dias com o outro Parolando e até a semana que vem com o próximo episódio do Paranerd. Diga tchau, Lilica. Você é Lilica? Quem é Lilica? Você, quem é Siri Gaita? Filha da puta. Tá saindo com quem? Não via Tiny Toons, não, seu corpo. Tchau, Lilica. Tchau, Gabriel. Nerdmaster recomenda. É, então estou eu aqui agora para fazer mais uma das minhas Nerdmaster recomenda, mas não é que acabaram de me obrigar a ter que chamar uma pessoa para fazer recomendação comigo? Se apresenta aí, ô criatura. Fala, vilão master, seu lazarento do caramba. O que você quer comigo, que eu já tava dormindo e você me ligou? E pra quem não tá reconhecendo a voz, porque afinal de contas ele nunca botou a voz dele em lugar nenhum, a não ser no Descontrole. Isso não é verdade, isso não é verdade. Esse aí é o LX, gente, olha ele aí, o LX, meu querido Comment Man. E aí, meu brother? Como é que vai, meu querido arqui-inimigo? Ah, cara, estamos aí, ouvindo, sei lá, 69 podcasts, né? Pelo menos você não é que nem o Jabu, que assina 80 e ouve 2, 3 no máximo. Olha, mas eu acho que quando eu passar um pente fino na minha lista de feeds e sair tirando tudo que já tá fora, que parou, vai cair para uns 40, viu, meu? Ó, ainda é muito. Nossa, tem demais, tem muita gente que parou. Falando nisso, o senhor no Twitter me cobrou o fato de que eu devia chamar pessoas para fazer as recomendações e não ficar só eu recomendando, correto? Sim. Foi então, no Twitter ou foi? Acho que foi no comentário, né, cara? Foi um pouco no comentário, mas a discussão mesmo para valer foi no Twitter. Ah, tá. Então foi. Então, nada mais justo do que eu trazer o senhor pra primeira vez, né? Quem diria, hein? Ah, tá engolindo seco. Filha de uma égua. Ele não perde uma chance de me zoar nem quando ele é convidado. É isso aí, muito bem. Bem feito que mandou, né? Tinha que aprender, tomar vergonha na minha cara, mas não aprendo a fazer masoquista. Meu querido, mantém os amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda. Eu tenho uma melhor. O inimigo de meu inimigo é meu amigo, porque assim meu inimigo me deverá um favor. Mas se o seu inimigo é amigo do seu inimigo, então todo mundo é inimigo meu e você é amigo de todo mundo. Cara, de onde é que saiu essa ideia de fazer esse olho de Hulk como teu avatar, hein? Você já viu aquele meu texto no blog que eu falo que eu já uso esse avatar há, sei lá, 12 anos. Ok. E eu lembro que foi um serviço que eu fiz e na época tinha um site que chamava 315 DPI. E tinha imagens em alta resolução. Uhum. E eu baixei esse olho, não sei por quê. E depois... esse olho não é seu. Não é. Mas eu tô ficando parecido, eu acho. Estou me avatarzeando. E aí eu fui administrador do Webmaster Online, que era um fórum bastante grande que tinha. Porra, eu participava do Webmasters Online. Eu fui administrador dele. Foda demais. Eu fui administrador dele. E assim, eu peguei e falei assim: meu, eu preciso colocar um avatar que inspire um pouco de medo, de terror nas pessoas. Administrador tem que ser a entidade, né? Não, cara, na época você tinha que chegar e se tivesse tendo uma baguncinha assim, né? Porque as pessoas participavam muito de fórum, né? E assim, se você falava uma coisa e alguém falava alguma outra coisa, meu, o negócio tinha potencial pra virar uma briga. Bom, Alex, né, vulgarmente conhecido como ALX, grandíssimo ouvinte de podcast, mais grandíssimo ainda comentador, dono dos comentários mais bem elaborados lá do Paranerd, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Brinde-nos, por favor, com qual podcast que o senhor gostaria de nos recomendar? Cara, vou recomendar o nosso cast. É um podcast novo aqui de São Paulo. É novo, mas já tem 17 episódios. Os caras têm uma regularidade legal. Eles são semanais. E eles cumprem muito bem essa periodicidade. E assim, se você pega os episódios dele até o terceiro, quarto, você via que eles estavam bem aprendendo mesmo. Uma coisa que eu gosto no nosso cast, do Alexandre, é que eles não são como o Cruzador Fantasma, que já nasceu de gente que tinha experiência com podcast. Ou seja, tá, é tipo Paranerdia, né? Começou uma bela porcaria, do zero, né? Começaram do zero. E eles já estão com uma qualidade muito boa. O Armando tá fazendo um trabalho muito legal. E qual é o endereço desse nosso cast? www.nossocast.com.br. E qual é o tema central deste podcast? Eles não têm um tema que eles sigam sempre. Por exemplo, o episódio número 4 foi sobre um dos filmes favoritos deles. E eles falaram sobre Quem Quer Ser um Milionário. Depois, o melhor episódio deles, que eu acho que é o 12º, que fala sobre futebol. Participaram pessoas, cada um torcia para um time grande aqui de São Paulo e ficaram se digladiando. Então, meu, foi bem bacana, um ofendendo o outro, um zoando o outro. É lógico que o São Paulino saiu perdendo, né? Assim como eu, que sou São Paulino. Saiu aquelas piadinhas tipo, corintiano é tudo favelado, palmeirense é porco e essas coisas da vida? Sá, com certeza, com certeza. E São Paulo saiu que é bonito. Ah, sim, claro. E no caso, a galera do nosso cast é tudo paulista. São sim. O Renato, ele é de Piracicaba. Então, meu, imagina o sotaque de interiorano que o cara tem, né? E os protagonistas dessa zona são o Armando Augusto, Renan, Rafael Okuma e Renato Pinto. Além dos três rapazes que você citou, tem a Marcela também, que está sempre participando do nosso cast. É, eu ainda não consegui entender se ela já é um membro fixo ou se ela é uma convidada recorrente, mas de qualquer forma ela está sempre participando. E que nota você daria de 0 a 10 para esse nosso cast? Olha, por ser tão novo e já tá com a qualidade que tem, eu dou um 8 pros caras, viu? Ótimo. Então eles merecem receber o meu selinho do Nerd Master Seal of Approval? Com certeza, com certeza. Então, por conta da recomendação do senhor LX, o senhor Armando Augusto, dona Mamourão, seu Pedro Gabriel e o senhor Renato Pinto, parabéns! Vocês são os novos proprietários de um selinho Nerd Master Seal of Approval. Eu tenho que ouvir também esse... Aprovo quer dizer aprovação, filho. Ah, tá. Chancelado. Pelo comment, man. É, chancelado pelo comment, man. Muito bem. Alex, vamos falar sério aqui que... Fala aí, meu. Você quer... Vamos desmentir essa brincadeira que a gente faz no Twitter? Ou pelo menos deixar a galera saber como é que é essa brincadeira na verdade? Ou tu quer deixar ainda no que segredo? Que brincadeira? Que a gente não se gosta. Que brincadeira, lógico, porra. É brincadeira. Ah, tá bom. Tu quer manter fantasia, né? Tá bom. Eu já te elogiei tanto em tanto quanto é lugar que quando eu recebo as DMs falando, pô, ali, pega leve com o Alexandre, cara. Eu falo assim, meu, é sério isso? Você tá falando sério? Ah, tudo bem. Aí eu falo, não, desculpa, cara, acho que eu tô irritado hoje, vou pegar leve. Ai, ai, tá bom. Bom, querido Alex, foi um prazer ter você como esse primeiro convidado de recomendação. Acho que eu vou começar a fazer isso sempre, então tá sendo muito bacana. Quer deixar algum recado pros ouvintes do Parolando? Quero sim. Comenta, bando de vagabundo. Ótimo, ótima informação, cara. Eu adorei. Essa realmente é uma alfinetada que todos eles estão merecendo, realmente. Cara, é vergonhoso você pegar a quantidade de downloads e comparar com a quantidade de comentários. Com certeza, com certeza. Ainda okay, vou... é 10%, 5%, é menos que isso, não é? No meu caso, acho que não chega nem a 5%. É fácil. Pede para cada ouvinte gravar no iPhone, no celular que tem, uma mensagenzinha e depois baixa o Audacity, que é gratuito, e tira o ruído. Só isso, faz isso. Aí você imagina o que é fazer um podcast. É. Só usar o removedor de ruído do Audacity já dá um trabalho do cara. Cara, meu, ouviu? Gostou? Vai lá, meu, valeu. Foi muito legal, obrigado. Não gostou? Entra e fala, Alexandre, não gostei, tava uma bosta. Faz de novo. Faz isso, cara, eu acho que não custa nada. Muito bem. E pra quem quiser te seguir no Twitter, faz o quê? @ o Nerdmaster. Ah, tá. É, @ Alex Leite com 2 T's. Alex Leitete. Leitete. Muito bem, Alex, cara, muito obrigado pela tua participação, realmente foi uma recomendação foda. Eu vou começar a ouvir esse nosso cast por 17 episódios, gente, dá pra fazer uma maratoninha fácil, pinto, né? E em breve já estarei mandando um e-mail pra esses lindos receberem o selinho lá do Nerdmaster Seu Aprovo. Só não manda hoje, porque hoje, dia 18 de agosto, está rolando o barzinho do nosso cast na Ludus Luderia. E eu não fui, porque eu estou aqui recomendando estes... Bota um pi aí, vai. Não bota não, pode xingar o Paranerd e o Parolando são explícitos no iTunes. É bando de mal comido. E com essa ficamos por aqui, gente. Um abraço e fiquem agora com as Crônicas Nerds. Muito bem. Tchau! Crônicas Nerds. França ocupada, novembro de 1943. Já se passavam alguns minutos do horário do toque de recolher e ele andava apressadamente cortando caminho pelos becos. Havia perdido a noção da hora enquanto discutia os detalhes de seu livro com os amigos. Levava a primeira edição dele em um pacote de papel pardo apertado contra o peito. Sua missão agora era escapar de seus dois maiores medos naqueles tempos obscuros: as patrulhas nazistas e a bronca da mulher que deveria já estar impaciente em casa esperando-o para jantar. Quando ele ouviu a ordem de parar em um francês com um forte sotaque alemão, esta segunda preocupação praticamente desapareceu de sua mente. Identifique-se! O capitão alemão chefiava uma patrulha com mais dois soldados e o havia pegado no exato momento que ele emergia de um beco. A Luger P-08 reluzia em sua mão enquanto os outros dois soldados apontavam as MP-38. Me chamo Jean-Michel Tissot, senhor. O suor escorria-lhe pela têmpora e tentava conter os tremores que lhe percorriam o corpo. O capitão se aproximou, colocou a mão por dentro do sobretudo de lã de Jean-Michel e retirou de um de seus bolsos alguns papéis, entre eles uma identificação que comprovava sua identidade. O senhor sabe que deve se recolher no horário correto, não é, monsieur? Agora que o capitão estava mais próximo, conseguia ver-lhe o rosto, e ele parecia o de um homem chegando à meia-idade. Oui, monsieur, eu estava com alguns amigos conversando sobre meu livro e acabei perdendo a noção do tempo. Eu peço perdão. As palavras saíam trôpegas da boca. Nunca antes em toda a guerra tinha sentido tanto medo. Levou! O capitão pareceu ter seu interesse despertado. Sim, senhor. Eu sou um escritor de contos infantis e acabei de pegar a primeira edição de amostra de meu próximo livro. Ah, os franceses! Mesmo no meio de tanto morte e destruição, ainda se preocupam com o arte. O tom do capitão era de clara ironia. Jean-Michel não sabia o que responder e limitou-se a soltar um pequeno sorriso nervoso e deu de ombros. O nazista fitou-o de novo e perguntou. É ele que você carrega nessa pacota? Sim, senhor. Hesitou por um instante, mas em seguida viu que não havia outra opção do que deixar que o capitão nazista verificasse a autenticidade do fato. Estendeu lentamente o pacote. O nazista guardou a pistola e o tomou de sua mão. Desembrulhou o livro, rasgando o papel pardo que o envolvia. Aventura do Ratinho Michel. Leu o título na capa, folheou algumas páginas e parecia estar realmente lendo alguns parágrafos. O senhor tem filhos, oficial? Tissot não sabia de onde havia arranjado coragem para a pergunta. O nazista o olhou meio que surpreso com a pergunta, mas mesmo assim respondeu. Uma menina e um menina. A expressão do nazista parecia ter mudado repentinamente. A menção aos seus filhos parecia ter-lhe trazido um ar de tristeza repentina. Tissot aproveitou o momento para dar uma cartada que poderia lhe valer a vida. Se anotar o endereço aí na capa do livro, eu posso providenciar que eles recebam um exemplar quando ele começar a ser impresso. O nazista estava ainda mais surpreso. Ficou em silêncio por uns instantes, mas percebeu que os soldados que o acompanhavam começavam a ficar impacientes. Pareciam querer fuzilar logo o francês, ou então liberá-lo e continuar a patrulha. Esteban, apesar de que eu duvido que você cumpra a promessa. Pegou um lápis e anotou o nome do filho e da filha e o endereço. Tissot conseguia assim o que lhe parecia mais importante naquele momento: o exemplar de seu livro de volta. O capitão nazista aconselhou-o a ir direto para casa, pois alguma outra patrulha poderia lhe parar e não estar tão interessada em literatura infantil. Tissot continuou o seu caminho apressadamente sob o olhar da patrulha alemã, que ficava cada vez mais ao longe. Caminhou cerca de mais 3 quadras, demorou alguns minutos até que conseguisse parar de tremer e tivesse firmeza na mão para colocar a chave na porta e entrar em casa. A mulher lhe esperava aos berros, reclamando que estava preocupada e que o jantar já estava frio. Ela não fazia ideia da importância daquele livro para Tissu. E ele achava melhor assim. Alto comando aliado, alguns meses depois. O general Eisenhower acabou a xícara de café e se dirigiu para sua mesa. Estava preocupado, pois as informações que precisava não chegavam. E isso poderia colocar a perder toda a enorme operação que vinha preparando em conjunto com os aliados há meses. Porém, naquela noite seria diferente. Um mensageiro veio andando apressado pelo corredor com um envelope grande nas mãos. Bateu continência e entregou-o ao general partindo em seguida. O velho general abriu o envelope e retirou do seu interior um relatório e um livro. O livro se tratava daquele mesmo que Jean-Michel Tissu carregava pelos becos franceses naquela noite, meses atrás. Já o relatório era a tradução de todos os códigos que haviam vindo no livro e que forneceriam material de inteligência crucial para que ele pudesse levar a cabo a maior operação militar da história da humanidade. Epílogo. Alemanha Oriental, meses após o final da guerra. Hans Ethel Schneider não tinham muitas alegrias desde o final da guerra. O pai havia morrido combatido na Normandia e a mãe lutava para que eles continuassem na escola e tivessem o mínimo para sobreviver. Eles brincavam no jardim em frente à sua casa, que hoje já não era tão bonito quanto nos tempos antes da Grande Guerra. Ficaram curiosas quando o carteiro parou no pequeno portão e os chamou, entregando-lhes um pequeno pacote. Tiveram uma surpresa quando viram que era um livro, uma edição traduzida para o alemão de A Aventura do Ratinho Michel.